Rota direta após Aruba, após DCT. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da Euleda após DCT. Transponder 5127, controle 120, decimal 8. 5127, transponder Bruxo 81. O Guará 42 ao controle. Proceda. Gente, o senhor é via o eixo da aerovia USP 1? É via o eixo da Zulu 8. Gente, da superior, confirma. Afirmativo. Então, nível 100. Confirme se a aeronave e tripulação já voou visual na rota. Afirmativo. Estou muito bom dia, gol no 777, ponte espera da 10. Gol 9777, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento 0, 90 graus e 129. Autorizado alinhar e decolar da 10, gol 9777. 07, bom dia. Azul 4207, aguarde um minuto para a cópia, número 3. Escuta. Web 6740, está na sua escuta. Web 6740, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 6740. Forte na rotatória, bravo, bravo tango. Bravo, bravo tango, solicita, se possível, descer para mil pés. Mil pés, pelos corredores, é próximo à rotatória, bravo, bravo tango. Já está habitando, deixa para meu pé pelo corredor, já bota na rotatória. Controle de salvador, eu estou internando. 0. Afirmo, vento 080 graus e no 09. Voo no 777. Livre da colagem, no 777. Gente, visto que o alemão se projetou, curva esquerda, então, na proa 325, pro 325, descendo para 2000, limite agora é a marcação 1, a marcação 090 de cima. Então, curva esquerda, pro 325, a marcação 090 de Salvador. É marcação magnética de cima, ok? Marcação magnética 090 de cima. E o procedimento é o marcador externo, é o NTB Simbra, Índia Serra, marcação 220. Agora então 220. Isso, e a marcação será 90, 0900, que demais que 90. Que demais que 90, isso é mais. Carcará 02, desse mantenha 2000, Carcará 0, coitão, desse mantenha 3000, Carcará 02. Afirmo. Carro com decolou 52, da presente autorizado, curva esquerda para o flutuário, cruzamento do campo, mantendo a minha escuta. É, só que agora já mudei a sequência, o Xalema, devido à solicitação de desvio. Irá manter agora para o 325 para nosso sequenciamento. Então, 3895, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 3325. 351 ou 3325? 3295. Sim. Controle Salvador, muito bom dia, gol no 777. Gol no 777, bom dia. Contato submantém nível 340, na saída da Euleda, após direto. Da Euleda, só 340, gol no 777. Salvador, 3804, informação aí. 3804, sem identificação, desse mantém 070 na chegada à área, guarde ali a LSX-8. Negativo, mantendo o perfil da chegada, guarda de coordenação. Bruxo 81, confirme. Saída coral pra ele agora, tá? Saída coral autorizada. Irá ultrapassar o localizador, limite agora, marcação 120 de cima, 120. Agora a magnética 120 de Simbra, o externo mais. Pode prosseguir descida para 2000? Negativo, mantenha 3000. Irá ultrapassar o localizador nesta proa, mantenha por ainda 325. O limite será a marcação agora 120 de Simbra. Mantenha 3000, vai ultrapassar o marcador e o limite é 120 de Simbra. O Stanley Mark informa que vai cruzar 120. Não, o senhor ainda deve estar cruzando na marcação 90. Só depois do localizador que vai vir a marcação 120, ok, de Simbra. Carcará 42, vê se mantém 2000, autorizado final LS. Oxalé 6225, seu vetor, curva esquerda na proa 350, limite é o localizador. Esquerda, proa 350, limite é o localizador, Oxalé 6225. Afirmo, e desse mantém agora a altitude de 4000. Desce para 4000, instalado. Via Upers 110, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, após bridge, transponder 5124, controle 120, decimal 8. Carcará 02, autorizado final LS, confirmando, Carcará 02. Afirmo, uísque de alemã em curva direita na proa 050. Salvador, abraço para Bravo Tango. Bravo Tango, mantém a regra de voo visual, a porta Interlagos, temos tráfego que decolou de Salvador, um Cernão 50, prosseguindo para o setor pelo corredor, pelos corredores. Tá, o Bravo Tango não está familiarizado com a região, estou mantendo, estou 9 milhas fora do aeródromo. Mantendo a regra de voo visual, tem condições de manter por 280. Web 5728, confirme nível e transponder. Web 5728, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, Senna. Direita na proa de Duna. Confirmando é o 6255, direita Duna. Afirmo, Duna. Duna na proa, 6255. Mike Quebec, autorizado até a Osco, chama na Osco para ingressar na 17. Bravo, Bravo Tango, chame torre agora, pois chame controle agora na frequência 119 decimal 8. 119 decimal 8, controle, Bravo Tango. Oxalé 6255, desse mantém a altitude de 2000. Estou 2000, Oxalé 6255. Afirmativo, nesta proa, na proa de Duna, intercepto localizador e completo final LS. Proa de Dona, tá livre a aproximação aliás, 6255. Na 3204, desse mantém agora a altitude de 4000. Eu peço na 3204. Whisky Delta Mike para translado, chame torre, frequência 118, decimal 95. Na curva direita agora até a proa 180, limite ao localizador. Direita 180, limitado pelo localizador, Whisky Delta. Carcará 02, complete LS, torre 118, decimal 95, bom pouso. Poxa, foi mal filtrado. Sim. De November Alpha, ciente, aguarde um minuto pra conta. Fica o Whisky da Mike. Carcará 02, continue a aproximação, Kenegal no 0, no 4, aguardando as instruções para o pouso. A gente no 0, no 4, aguardando a liberação para o pouso. 3 com a Mike, autorização, Galeão 3, Mega. Chanel 62, 1, 3, aguarde um minuto para a cópia, informa que é o número 4. Aguardando, Galeão 2, 1, 3. Índio November Alpha, pronto, cópia. emissor localizador. Sobre 304, 360? Emissor 360, emissor localizador. 360, limitado a loja, 3204. Whisky Charlie Mike, irá ultrapassar ligeiramente o custo do localizador, guarde nova vetor. 45. Puxa 81 no contato, sube e mantém inicialmente 080. Tá livre, direto coral da presente? Afirmo, direto coral. Direto coral restrito 080, puxa. Posto localizador estabilizado. 030, reporta na loja. Autorizado, Salvador, Salvador, Índia November Alpha. Pronto, você pega sua nota, azul 4207. Confirme para o sol? Azul 4207 no ONU, pronto, você pega sua nota. Azul 4207, autorizado, puxa, acionar, reporte para ataque. Autorizado, com ataque, 4207. Agora, posicionamento São 3191, autorizado, puxa, acionar, reporte para ataque. E o limite ainda permanece localizador. Desce para 3.000 com 170, 3.04. O Charlie Mike desse mantém a 2.000, autorizado final LS. Para 2.003, autorizado final LS, o Charlie Mike. O 6255, torre 1895, bom pouso. 895, 6255. Okay, talvez vai ser necessário fazer um 360 na setor de aproximação da 7 para evitar pouso simultâneo com a aeronave já em sequência de instrumentos para a pistão no 7, ok? Ok, braçando a pistão final, faz necessário o radio 360. Um plano cancelado. Kilo Delta, autorizado Salvador para Ilhéus. Correção, aguarde um minuto para a cópia. 3. Boa tarde. Então, 3804, desse mantém agora a altitude 3.000, irá ultrapassar o localizador, aguarde o próximo vetor para interceptar. 3.000, vai passar o lote, e aguarde o próximo vetor, tá? 3204. Uno, está voando direto já, posição coral? Afirmativo, está autorizado. Tem posição, Vida Mãe Quebec. Torre Salvador, Chané 6255, já passou externo, baixado secado. Isso, Chané 6255, continua a aproximação, fumarei pista livre, que é negão no 0 no 4. E 14, aguarda. Azul que já iniciou o push no 01, ok? Só vai manter posição na saída do Apache 3, Alfa Tango Tango. Possível, direto, Arubi. Aguarde. 5-5, vamos o tráfego, tá, tipo helicóptero, taxiando a baixa altura no eixo da 1-7, não irá interferir com essa aproximação. Sim, está sem contato com o helicóptero, 6255, confirma o vento. Vento 1-0, 0 graus, 1-5 nós, mas aguardando instruções de pouso ainda. Sim. Torre de Salvador, é o Papa Pelos e Saint Mike, estabilizado em LS da 1-0. Acará 02, no solo 03, libere direito, solo 1-2, 1-2, 1-9. Chené 6255, abre pouso, pista no 0, vento 1, 1 a 0 graus e no 5 mais. Depois pista 10, 6255. São Salvador é o Bravo Bravo Tango. Autorizado, 360, nacional da Polo 7. Peso 1 a 0, nível 360, decola pista 1 a 0, primeira curva direita, saída da El, Leda após bridge, 3.5160, controle 120, decimal 8. Ô, Xenero, 6213, 360, nível autorizado pela versão do 1 a 0, destino Galeão, decola da 1 a 0, curva direita, da El, Leda, direto bridge, transponder 5160 e 208 é o controle, 62. 13, na posição 625. Antena 6213, posição 612. Reporte pronto para a puxação. Operando. Confio para o solo? Vitor Mike Quebec, autorizado por decolagem, vento 100 graus e 92 nós. 7289, vai manter posição, vai aguardar o telemar para a retaguarda que vai passar, ok? É o número 2 para push nesse setor. Vamos lá, mensagem veio sobre modulado. Aeronave que alterna Campinas, prossiga com seus dados, por gentileza. Índia Alfa, ponto de espera 118.95, altímetro marca agora 1015. 0025.205.207.0. O Alfa Tango Tango vai seguir o tráfego da Azul em frente, Índia e Alfa, quando no ponto de espera 118.95, altímetro marca 1015. Bom dia, ligou a pista. 6245, bom dia, prossegue via Alfa, me chamando da Juliette. 6255, vai prosseguir Alfa, reformando da Juliette. Frequência ali para a coordenação e pouso no atraso conhecido a reformar. Abraço, Guilherme. 205, controlando 008. 008, Sônia. Ingressou final, 17, bravo, bravo, bravo, Tango. Continua a aproximação, vai dar instruções para o pouso. Continuando a aproximação, agora instruções, bravo, Tango. 2.95 para o cruzamento da 1028. 8.95. 295, tá 3204, Maria. Bom dia. Controle instalador, para passando o Vitor Mike Quebec, que colou na pista. Vitor Mike Quebec, meu pé no corredor Axé, pois estão prosseguindo no corredor Axé para Cairu. É poste passando fora da barra. O que fez aqui é poste fora da barra, Vitor Mike Quebec. Não. 3804, continue a aproximação, reporte no marcador externo, trem baixado e travado, que é legal, 1-0 no 4. 1-0 no 4, foi varado ainda Sierra, baixado e travado, pé 3804. Bravo, bravo, Tango, vento 1-0 graus e no 5 nós, livre pouso, pista no 7. Livre pouso, bravo, Tango, pista no 7. Juliette, visual com tráfego da TAM, taxiando no pátio principal. Até a posição, está visual com tráfego da TAM, 6255. Após a passagem do mesmo, você ingressa para o 08. Após a passagem do TAM, ingressa para o 08, 6255. Webjet 5728, confirma sua posição, por gentileza. Ciente, eu tenho tráfego da Oceaner que vai parquear no 08. Coordene com a equipe de solo, está autorizado o seu push. Autorizado, quem que o Oceaner vai entrar no 8, 325, chamada para o Oceaner 6255, acrescentando informação, tem o tráfego do Webjet, vai iniciar o push no 9, fique atento ao mesmo. Ciente, Webjet no 9, 6255. 9, 4463, 6, né, foi o Mike. Presente, autorizado de imediato, Carcara 02. Alistair, baixado e travado, 3804. Gente, mantenha ponto de espera, Alfa Tango Tango. 3804, passando de SR, baixado e travado. Gente, 3804, continue a aproximação, aguardando pista livre. Olha, livre, tá 3804. Que Charlie Mike autorizado táxi até o pátio 3 via Alfa Kilo. De novembro autorizado alinhar e manter pista no 7. Kilo Delta, autorizado táxi até o ponto de espera via pátio 3, pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera, chame torre, frequência 18, decimal 95, altímetro 1014. Pátio, Bravo, Bravo Tango. Pátio de estacionamento, confirme o pátio. Kilo Delta, pátio 1, Índia Alfa, confirme. 3804, livre pouso, pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-0 nós. Livre pouso 1-0, tá 3804. Bravo, Bravo Tango, é o pátio de exceção geral, confirme. Seguirá a retaguarda do tráfego à sua frente, é pois 320 da TAM. Segue sem freio. Na 6213, aguarde para iniciar a puxa, senão. Quatro. Do 4076, bom dia, senhor identificação, disse que mantenha 060, na chega na Mare, guarde a LSX Ray, ajuste 1014. Gente, baixo da base da pata é a última interseção à esquerda. Táxi autorizado, depois te vendo na pista. E recebi nova autorização, Bruxo 8. Inicialmente da Vogue Coral. Mantendo Coral. Salvador, bom dia, azul 4207, decolou, curvando à direita, cruzando agora 2.100. Azul 4207, contato radar. Após 3.000, estabiliza aí na proa 170, subindo sem inserção agora o 360. Ao cruzar o nível 110, voe direto rumo de Leda. Devido a tráfego, mantendo nível 100, na sua posição aí agora de 2 horas a 10 milhas, é um Cessna 208, com destino a Porto Seguro. Já está na proa, curvando a direita, proa 170, 3.000 cruzando, é proa 110, proa de Leda, proa 170. Afirma. Salvador 73804, visão 64. Sequência livre para coordenação e pouso, Vitor, Mike Abel. 04, autorizado táxi, vem Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, 3804. 463, aguarde mais um minuto para copiar. 6721, vê se mantém a altitude de 2.000. Autorizado voar direto Duna e Duna, autorizado final LS. Duna 2.000, autorizado LS, vai ser 6721. Do 4463, autorizado Salvador para Ilhéus, nível 180, via Whisky 1, saída da El Leda após DCT. Decola pistão 1-0, primeira curva direita, transponder 5166, controle 120, decimal 8. Eu sou direita e era na última interseção, só entrou na penúltima. Quem quiser pode fazer um 180 aí e chama para reingressar na pista e liberar na próxima à esquerda na sequência. O 4463, quanto de metro correto, reporte pronto para puxa, Sana. Então vou direto Leda. Está presente Leda, 4207. 04, mantém a posição. Aguarde para ingresso no pátio principal, gate 01. Mantenha a posição, tá 3.04. Sudoeste a 11. 08. 208, avançando então. Controle, bom dia, é o papapapá, Alfa Tango Tango. Bom dia, Alfa Tango Tango, contato, suba direto, nível 100, direto Coral. 100, direto Coral da presente, Alfa Tango Tango. 4, após passagem do Boeing 737 da Web, autorizado ingresso no pátio principal para o gate 01, no via Juliette. Após passagem do 37 da Web, ingresso para o 01, da 3.04. Salvador, Índia November Alfa, decolado da 17, na sua escuta. November Alfa, mantém regras visuais a 500 pés, reporte passando o farol da Barra, Índia November Alfa. Retificando, condição Índia no 1000 pés, pro Índia November Alfa? É, corrijo, é 1000 pés, reporte passando o farol da Barra, Índia November Alfa no corredor, axé. Índia November Alfa reportará do farol da Barra, 1000 pés. Delta, mantenha o ponto de espera, por gentileza. 96741, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 340, via Pesulo 196, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da Eoleda, após bridge, bridge intercepta o Pesulo 196, responder 5173, controle 120, decimal 8. 08, Bravo. 0 com curva direita da Eoleda Bridge, Upper Zulu 16, 5173 no transponder, 1208, é o controle com Hélice 6741. Web 6741, no contingimento correto, reporte pronto para puxar, senhor. Portar a mensagem. Para o táxi de hoje a 6213, temos 126 a bordo, 3:40, Fernando Guarulhos. Se a gente vai seguir o perfil da Momo, a ideal seria 351 de Salvador, Juliette Bravo Delta. Frequência 18, decimal 95, altímetro 1014. Gente, até o ponto de espera 1895, obrigado. Bravo Delta. A gente está autorizado então para seguir direto para Petrolina, aguardando apenas para continuar sua subida. Gente, direto Petrolina, aguardando para ascensão, Juliette Bravo Delta. Web. Gente. Alfa Tango Tango, controle. Na escuta, controle, Alfa Tango Tango. Sul mantém nível 80, 080 inicialmente, autorizado 80, aguarde com controle Ilhéus, nível 100. Devido atrás para sua frente, um SES na 208, que já está no nível 100 de Recife para Porto Seguro, na sua posição 12 horas a 17 milhas. Alfa Tango Tango. Ok, o Alfa Tango Tango pode manter o 080 até o final, senhor, o Alfa Tango Tango. Gente, o nível 80 então, 80, Alfa Tango Tango. Devido à nossa projeção, a velocidade está superior à do tráfego, então o SUS mantém o 080 como final, então. Ok, Alfa Tango Tango. 3091, vento 100 graus, 10 nós, livre decolagem da 10. Azul 4076, desse mantém 2000. 2.4076. Somente para informação, temos tração 1000 pés pela linha do litoral, um CR 150, está passando ainda. Irá passar Boca do Rio, que irá passar próxima fora da Barra, porém abaixo da altitude de 1000 pés. Sim, 4076. Quatro 207, chame Recife agora, na frequência, 1251-1033, esse é uma 25, azul 4207. Recife 25, confirma o alterna? Alterna 1-3-3, decimal 25. 3-3-2-5, obrigado, parceiro.